dedos que se foram, saberes ancestrais. Quero saber de você. Com certeza, encanto de Espírito Santo, exemplo de beleza. Cheguei na casa e me dê voz. Os tambores avisam que nós capixaba sempre vai ser nós por nós. Senhor de genho quer a nossa volta. Cuidado que essa cilada abrindo. Antes usavam chicote, hoje o branco colarinho. Sapato de bico fino. Querem nosso corpo, a nossa cultura. Quero vir tentar, ela nunca será sua. Sigam o rio, cantam pra lua e nunca parem de caminhar. Logo chegaremos lá, o melhor lugar, favela, onde a felicidade mora. Pra nenhum de nós a senzala foi opção. Pra capataz e capitão do mato, minha Glock é uma caneta bem na mão. Vem cá, eu ouvi o seu disque, entendi. A favela tá desmatada, querem nos matar e gritam que não dá pra ouvir. Pandora, tu me ensinou, eu aprendi. O melhor lugar do mundo é agora, agora é aqui. Que vai ser plantado e colhendo a união. É que cada semente que florescer vai ser um paco de dinheiro bem na mão. Bem na mão dos irmãos. Enxada na mão para fazer revolução. Nossos campos de batalha são hortas comunitárias. Adubo na terra para acabar com a guerra. Sementes estão germinando, o mundo está mudando. Bate a mão a nos dar tudo que a gente precisa. E não falta para ninguém se a gente se organiza. Plantar um alimento orgânico é um trabalho xamânico. A agricultura cura, ter cultura é cultivar um sistema sintrópico, agroflorestal. Transformar o mundo utópico em algo real. Stop.